Então, pessoal, a gente vai falar hoje a respeito da escala pentatônica menor. No caso, é um modelo menor, né? Menor. A gente pegou a. Estamos trabalhando na tonalidade de Dó maior, tem esses cinco modelos aí embaixo, mas a gente vai trabalhar especificamente esse modelo da pentatônica menor. Na verdade, é o modelo mais usado pelos improvisadores no mundo inteiro. Então, eles usam muito esse modelo. E o interessante é que nesse modelo não tem corda solta, então dá para a gente transportar para a parte grave, para a parte aguda do instrumento, do violão, no caso. E aí, o que acontece? A gente pode começar a estudar ela vagarosamente, né? Bem devagar. E depois decorar a postura dos dedos, a posição dos dedos que está marcada aí na imagem, para poder facilitar. A ideia é sempre trabalhar intervalos. Depois que decorou esse modelo dessa escala menor, trabalhar os intervalos, que é através dos intervalos que a gente constrói as melodias, fazemos nossas improvisações. E tudo que a gente faz em música é através dos intervalos, não tem jeito. Não tem como fazer música sem entender de intervalos musicais, tá? Eu não passei sequência harmônica porque aqui no blog já tem várias aulas falando a esse respeito. Então hoje a gente vai tratar especificamente, como eu já disse, desse modelo da pentatônica menor. Então vamos lá. Vou colocar o dedo 1 na quinta casa, apertando a sexta corda. Vou tocar. Depois o dedo 4 na oitava casa, na sexta corda. Quinta corda com o dedo 1 na quinta casa. Depois o dedo 3 na sétima casa, na quinta corda. Depois, na quarta corda, o dedo 1 na quinta casa. Dedo 3 na quarta corda, sétima casa. Depois, quinta corda. Não, desculpa. Terceira corda, quinta casa, dedo 1. Sétima casa, dedo 3 na terceira corda. Depois, dedo 1 na segunda corda, quinta casa. E o dedo 4 na oitava casa, na segunda corda. E o dedo 1 na primeira corda, quinta casa, e o dedo 4 na oitava casa, na primeira corda. Então fica assim: 1, 4, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 4, 1, 4. Tá? Esse é o exercício da sexta para a primeira corda. Voltando, é só fazer o mesmo caminho, né? Ao contrário. 4, 1, 4, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 4, 1. Bom, a gente aprendeu a escala, sabe tocar ela, sabemos tocar ela ascendente e descendente. O que a gente tem que fazer agora? Eu sempre ando falando para. Venho falando há muitos anos a esse respeito, é que ficar tocando escala para cima e para baixo não resolve nada. A gente só desenvolve velocidade, mas musicalmente não tem, não vejo sentido nisso. Tá? Então, a partir do momento que decorou, né, decorou aí o modelo da escala, é trabalhar os intervalos. Então, vamos dar um pequeno exemplo aqui. Não estou bom hoje fazer improvisação, não estou bastante gripado também, mas vamos lá, vamos tentar aqui ver se sai alguma coisa. Isso aqui foi uma ideia, né? De intervalos através desse modelo. Quer dizer, eu não estou tocando. Vamos aqui fazer um exercício. Eu vou dar uma dica aqui. Eu vou apertar a primeira corda, porque a escala a gente pode tocar começando de qualquer corda. Vou tocar a primeira corda com o dedo 1 aqui na nota lá, né? Depois eu vou tocar com o dedo 4 a segunda corda na oitava casa. Aí eu volto na primeira de novo com o dedo 1. Agora eu volto no dedo 4 na segunda corda e toco com o dedo 1 na segunda corda, quinta casa. Então fica assim. Tá bom? Outra coisa é aplicar o ritmo, criar ritmo diferente. Eu posso criar um ritmo. Pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá, ver como é que fica isso aqui. Entendeu, pessoal? Já começa a dar um molho aí na coisa, né? Fica interessante esse tipo de coisa. Os acordes, eu posso tocar tanto acorde menor, pegar um lá menor, ou um acorde com sétima, um acorde, né, de lá com sétima. Também vai encaixar direitinho, dependendo do que você estiver fazendo na hora. Coloca alguém para fazer um acompanhamento, ou você pode gravar também. Aí no celular um ritmo, né, com algum acorde e depois fazer a improvisação em cima, né? Tá bom, pessoal? Essa foi a nossa dica de hoje na nossa aula, né? Tem esses cinco modelos, logo abaixo dessa imagem, tem cinco modelos que a ideia é a mesma, tá? É só, eu não vou passar os cinco modelos, não vai demorar muito, mas a ideia é a mesma. O interessante é improvisar bastante, criar melodias, inventar mesmo, né? Deixar a criatividade fluir bastante, tá bom? E logo logo teremos aí muito mais aulas e conteúdo aí pra gente aqui no blog, ok? Até mais.